a mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, respirando o mesmo ar. Mas hoje, com ciúme e por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada, se na vida eu fui errada, tu foste errado também. Se errei, se pequei, pouco importa, se a teus olhos estou morta, pra mim morresse também.